A outra viatura lá tá tentando encontrar, ok? Só mais um instante. Tá ok, aguardando. Salvador, bom dia, passageiro 2227-43, informação Juliette, trajetória da conquista nível 260. Pedro 2227, aguarde a copa para a vitória da conquista, ajuste no 06. Guardando 06-2227. Ok, 3179, o animal foi encontrado, na verdade, lá próximo a Eco, ok? Por isso que a demora aí, a viatura já vai liberar para sua decolagem. Ok, 3179, aguarda. Tan 3179 está livre, 08049. Livre, Tan 3179. Avião nono autorizado no quarto. Salvador, bom dia, 35217. 5217, prossegue final no zero, reporta passando externo. Reporta passando externo, 35217. Salvador, bom dia, Gol 923, Guarulhos. No 923, Guarulhos, aguarde a Costa, existe no 096. 096, aguardando Costa, teria saída prevista, seria Arbojo? Sim, afirmativo. Obrigado. Solo, o TAN 3304, só por gentileza, provável saída para Brasília. Provável saída? Sim. Tá bom. Tá bom. Sim. Graças. Passou externo, baixo travado, trip 5217. Livre pouso pista 10, 090 graus, com 8 nós, trip 5217. 90 com 8, pouso autorizado, trip 5217. Táxi à direita, ponto de espera 18.6, 1016, governo. 18.6, 1016, obrigado. Xené 6219. É confirmando Arbor, né? Saída Arbor. Salvador. Nosso Salvador, fico contigo, azul, 4039, cliente da Fiat, apresentação 360 para Cacete. 4039, aguarde a cópia, ajuste no 096, número 3 para a cópia. Salve, Salvador, percebido 2227, está no pote 3, está pronto para acionamento, seria a nossa plano de voo. Vitória da Conquista, 260, pista no 0, curva direita, saída boa, apoio direto, Vitória da Conquista, controle 1, 20.8, e o transponder 5011, o passarelo 2223. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 260, de volta, passando 0, na saída Arbor, com curva direita, depois direto, Vitória da Conquista, 1208, 501, no transponder, está pronto para acionar, no pátio 3. Autorizado, time táxi, passarelo. para 2227. Pegou o 923. Guarulhos 360, Pisolu 21, pistão 0, curva à direita, saída Arboa Elefa. Controle 1208, transponder 5093. Revisando Guarulhos 360, Pisolu 21, decola, curva à direita, na frente saída Arboa Elefa. Controle 1208, aciona 5093, está próximo para o puxo de acionamento no 7. Autorizado, chame táxi no 93. No 923. 9-2-3, chama para o tanque. Sente o Xenai, mantém a posição. Titapuã, Eco Delta. Então, para cruzar o Insta 1028, Mike Eco Delta, na retaguarda do tráfego da Gol. O trip liberou aos 40, 1219 agora. 1219, grato. Gol 9085, autorizado pouso, pista 10, 110 graus, 089. Pouso autorizado na 10, Gol 9085. Trip 5217, livrou na sua escuta. Trip, reporte antes da Juliette. Reportarão antes da Juliette, 5217. Mike Eco Delta, mantém a linha do litoral, ok? Tem um tráfego da TAM e está com 200 nós. Vai ficar muito próximo. Aguarde para cruzar o campo após o TAM agora. Todo que mantém a linha do litoral. Estou usando a direita da presença do Mike Eco Delta. 2227, livre táxi em frente. Bate principal, Índia Alfa, bom, espera 18.6, 1016, uma boa viagem. Pode ser, bate principal, Índia Alfa, bom, espera. 18.6, aviso de ser ajustado, bom dia, bom domingo. O trip pode prosseguir à sua esquerda para... Mantenha, antes da Juliette, tem hora a nave na... do Tano, já puxou no 7. Vai manter, 5, 2, 1, 7. M3 Guarulhos, aguarde a cota, ajuste no 0 no meio. O decimal 9. Direita 1219, gol 905. Salvador, bom dia. 3219, estabilizado. Final da. 583859, corrigindo, vento 090 com meia dúzia. O gol já está livrando, livrou agora, está autorizado o posto. Ok, livre pouso, 3859. O Xené 6211, após a Ebanja está na final ali e mantém pista 10. Mike Eco Delta, após a Ebanja está na final, a retaguarda do tráfego, base pela direita, é ponta final no 7. 205, livrou? 205, reporte antes da Juliette, bom dia. Reporte antes da Juliette, bom nome 05. 5217 vai observar a aeronave da PIC Gol, após o gol, remota 14. 5217, sempre após a passagem de gol, autorizado para a remota 1 da 4. Pouso no 7, vento 080 com 8 nós, o Mike Eco Delta. Três 859, uns 45 direito, 121. Passarida após o avião que iniciar a corrida, está autorizado ali a manter. Livre pouso, 080 com 612, Eco Delta. Para o portão 09. Graça esquerda para 09, gol 905. Era para 21923, mas é possível. É o número 2, aguarda. É 6211 aos 47, 120, décima 8. 120, décima 8, Xené 6211, obrigado. Mike Eco Delta, os 47, frequência livre estacionar. Está livre 0809. 663, copia? Guarulhos, 380, Pesolu 21, pistão 0, curva à direita, Arbo, Telefon. Controle 1208, 5095 no transponder, então 3663. 380 autorizada, Pesolu 21, fala da 10, Brasil, caso Moreté, 208, controle 501, transponder, então 3663, 0323. 663 confirmando, 5095, portão 2, autorizado para puxar a champanhe. Para aprovar, 0095. Azul 4039, copia. Prossiga. Campinas, 360, Pesolu 16, 190, direito, Dael, Leda, Trit, controle, 1208, 5017, 5097, no transporte. 360, é o nível de polo da 10, direita, é a curva primeira, Dael, Leda, Trit, 1208, 5017, no transporte. Firmando 5017 direito, chamei para o nosso portão 8, azul. É 312 Recife, aguarde a cópia, ajuste 9016, bom dia. Bom dia, o FJET 5826 está estabilizado, baixar travado. 5826, continua a aproximação, aguarde a pista livre. Mas ela puxa livre, 5826. Salvador 6225 da Chané. Libre o gol, uma centena com 62, jogou no 923. 923, número 2 para a cópia, prepare a Momo, transição NITS, aguardando. Ah, foi autorizado a boa, NITS. Nós estamos em coordenação, Chané 6225. Ótimo. Chané 6312, copia. Atualizado Recife, nível 350, veio pelo ISC 58. Decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, corrigindo, controle em 120, decimal 8. E aciona 5026 nos respondes. Correto, portão 10, chama pronto, pushback, acionamento, saneamento 312. É só o azul 4039, na posição 8, para o pushback, saneamento. 08, autorizado, reporta táxi, azul 4039. Também autorizado, vai reportar táxi, azul 4039. 6312, box 10. 923 ao 53120, decimal 8. 208, 923, bom dia, bom domingo. Azul 4039, na escuta. Afirmo, prossiga. Será realizado o pushback simultâneo com o Airbus Oceania no 110, ok? Bom dia. Geralmente, só um instante, em cópia. Chané 625, solicita pushback acionamento. Alô, Chané. Oceania 2, 2, 5. Só um instante, Oceania 2, 2, 5. 5826, 54, direita 121, decimal 9. Direita 219, 5826. 3132 a bordo, 4 horas de autonomia, Alberto Galeão. Stan 3663, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal meia, dúzia, o ajuste 10 no meio, bom voo. 3866, via Índia e Alfa 3663, bom dia. Poxa, né, 6225, não escuta? Prossiga. Negativo, Arbor Nitsa, a saída será Momo, ok? Pronto, copo. Pronto. Autorizado Brasília, nível 320, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa posição Cogbo, após Cogbo Nitsa e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 80 e o transponder 5023. 320 Brasília, Momo, Cogbo, Nitsa, 108, 5023. Número 1, cotejamento correto no 01, só um instantinho para iniciar. Temos duas aeronaves no 08 e 10. Dentro de alguns instantes já vão iniciar o táxi a retaguarda. Ok, só um instantinho, não escuto. Afirmativo. Só web 5826 livrou. 5826, agilizando na medida do possível, Alfa Juliette 04 é o portão. Agilizando Alfa Juliette 04, 5826. Salvador, bom dia, da 3663, com o cara da 3663, chamou pronto, foi isso? Afirmo. Autorizada a linha de decola pista 10, 060 com 629. A linha de decola da 10, da 3663. Estou ciente, 3663. Ô, Paulo, teria alguma previsão para o pushback do 6265? 225 vai aguardar duas aeronaves que estão no 1-8 e 1-10 puxando. Já puxaram, vão pedir táxi dentro de alguns segundos. Salvador, o azul 4039, aí já saiu do POD, 3 horas, 52 minutos, já deve ser um preço de táxi. Frente, pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, 186, 1016, boa viagem, 4039. Frente, Índia, Alfa, ponto de espera, 186, 1014. Chanel 6312 para o táxi, 86 a bordo, alterna Natal.